A primeira rádio de Pedro II. Rádio Cruzeiro AM, 640 kHz. Pedro II, Piauí. Frigorífico Rei do Bode 1 e 2. Ampla variedade de carnes, de gado, porco, galinha caipira, frango, calabresa defumada, salsicha, congelados, buchada e fussura de bode. Panelada e ovos caipira. Frigorífico Rei do Bode 1 e 2. Ainda tem frutas, verduras e hortaliças. Aceita todos os cartões e atende todos os dias. Rua José Galvão, em frente ao Chafariz do Multirão. E na Avenida Doutor José Lourenço Mourão, ao lado da Igreja São José Operário. WhatsApp 86981363 429 ou 86995759830. Empreendimento Renan Nacélio. ZYI 924, 640 kHz. Rádio Cruzeiro AM. Com estúdio e escritório situado no centro de Pedro II, na Praça Manuel Nogueira Lima, 460. Fone 86-3271-1186. Ouça a rádio na internet. Acesse www.radiocruzeiroam.com.br. E-mail radiocruzeiroam@hotmail.com. Rádio Cruzeiro AM. Uma empresa do grupo Irmãos Nogueira, Pedro II, Piauí. A pioneira da cidade. O programa toca tudo, esse traz animação. É com Edinaldo Pinto, louco todo o povão. A Rádio Cruzeiro AM, Pedro II, Piauí. Sintonize minha gente, pra audiência só subir. De segunda a sexta-feira é a tarde de alegria. Tem forró, tem vaquejada e também tem cantoria. 640 AM é sintonia. Com Edinaldo Pinto, a sua tarde é só folia. 640 AM é sintonia. Com Edinaldo Pinto. É só alegria, Edinaldo Pinto. Toca, toca tudo.